serra franquejando, foi a seca pelo chão. Este luar, cada cidade é tão escuro, não tem aquela saudade, todo ar no meu sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, a canção é a lua cheia no bater do coração. Escondida na garganta desse cava soluçar. Oh,